Ei, Felipão, fora do meu verdão. Não quero treinador que no primeiro time, do primeiro treinamento, na chegada do clube, coloque Deverson pra jogar. O Sérgio Leão, esse mais terceiro na rede. Terceiro, boa noite, Dionísio. Chegou correndo do shopping. Boa noite, Emerson Leão. Eu sou o Dionísio. Algumas pessoas no chat, quando eu vou ler lá, colocam D-I-L. Não é Dil. Dil é aquele anticoncepcional feminino. Meu nome é Dionísio. Dionísio vem do grego, Deus do vinho, né? Deus Baco, do Bacanal. Dionísio. Pode me chamar de Dil. Alguns me chamam de Didi, mas vamos lá. É bem isso que o Emerson falou. É bem isso que o Emerson falou. Já tivemos aí pela manhã, aqui no Brasil, na tarde de Firenze, o primeiro rebuliço da torcida do Palmeiras, falando a respeito do primeiro coletivo do Palmeiras, onde foi administrado pelo Paulo Turra, juntamente com o Carlos Pratidelli, né, Emerson? Pratidelli. Matidele. Pratidelli. A gente fala Pratidelli, mas como a gente fala Tipulo, Pratidelli, tá certo. E orientado com Wesley Carvalho, que foi o técnico interino sub-20 que nos acompanhou no jogo com o Paraná. Então, assim, foram quatro ou cinco formações do Paulo Turra, né? Ele modificou os dois laterais, ele modificou o Deverson como centroavante. É muito precipitado criticar o rapaz porque ele colocou o Deverson, porque ele colocou o Felipe Melo. O Felipe Já Melo teve tinha que gente que não sair. entendeu, hein? Já teve gente que não entendeu o título. Então, assim, fora Felipão, volta hashtag, volta Roger Machado, né? Não, volta o Wesley, que tem 100% de Volta. aproveitamento nesse ano. 100%, exatamente. Então é complicado, né? Gente, é Complicado. piada, gente. Não, os cara achando que a gente quer. Derrubar os caras, né? Logo de cara, né, meu? Pelo amor de Deus, gente. A gente tá brincando. A gente tá num tempo onde você faz piadas absurdas e as pessoas levam a sério a piada, porque o absurdo virou realidade. Então, Exato, exato, exato. tá um problema fazer piada absurda, porque as pessoas levam a sério o absurdo. Levam a sério. Emerson, eu tenho 58 anos, meus 10 anos de idade, na minha adolescência, juventude. Eu tinha o meu amigo que era o Neguinho, o Magrão, o Rolha de Poço, sabe? Entendeu como é que era? A gente era feliz da vida, cara, não tinha essa babaquice. Hoje, se você vai falar o Neguinho, meu. Sabe? Tá chato, cara. Tá chato, meu. Sabe? Tem que saber o que vai falar, como vai falar, porque senão é pedra na cabeça, né? Então, Isso é assim, outra coisa, vamos. não tem nada a ver com o título do programa. Então, não, hoje a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que falamos, a verdade é Não, essa. isso eu sei. Enfim. Eu acho que a gente tem que ter muita prudência. Eu dei minha opinião, eu não era, como não sou favorável à contratação do Filipão, eu acho que não é o salvador da pátria, porém eu me posiciono de uma maneira, já que é ele que é o nosso técnico, força para o Filipão. Vamos ganhar tudo que a gente tem para ganhar. Diferente de algumas pessoas, que quando estavam o Roger Machado, eu vou torcer para o Palmeiras perder, porque daí eu vou provar que a minha tese estava certa, que esse cara não manja nada. Eu não consigo pensar assim. Então, assim, é muito cedo, e eu acho, inclusive, que essas modificações feitas hoje pela manhã no treinamento não foram coisas nem da cabeça dele, porque o Fragoso, por exemplo, verificou num dado momento do treino que ele estava com o celular, e quem pode me garantir que não era o Felipão dando os toques para ele, ó, muda aqui, faz isso, faz aquilo. De qualquer forma, é muito prematuro a gente já começar a criticar o time, dizendo que o time não é esse, não é legal, sendo que o jogo é quinta-feira. A gente nem Não, sabe qual é o gente, time que ele vai jogar. eu não sei nem porque a gente fica discutindo essas coisas. Eu acho que assim, serve para discutir, tipo, o que ele fez de fato, mas não achar que vai ser esse o time. Por exemplo, tem duas coisas que eu não gostei, mas eu espero que não sejam realidade, porque a gente não consegue afirmar absolutamente nada. A primeira delas é a questão do Deverson. O Felipão sempre joga de pivô, sempre botou um 9-9, sempre fez isso. E eu imagino que ele está vendo, dando uma chance pro Davidson. Quando o técnico novo chega, todo mundo joga. Todo mundo joga. Lógico, lógico. Faz cinco, seis times com todo mundo titular. O Davidson é um deles, porque o Davidson é uma posição que está carente no elenco. Aí se ele visse que o Davidson encaixava, botava o Davidson. Beleza. Agora, um cara que eu não quero que jogue, eu não quero que jogue, eu já falei isso várias vezes, é o Felipe Melo. E ele Felipe tá no time Melo. titular hoje. Então, vamos ver o que acontece. De todo Eu jeito, penso o seguinte, fala aí. eu penso o seguinte, eu até acho que foi um aviso mesmo, que ele deva começar com o Davidson. A formação que ele colocou é Dudu e William nas pontas, né, aproveitando o que o William tem de melhor, que é aquela jogada ofensiva jogando nas pontas, o Davidson de centroavante e o Felipe Melo. Com relação ao Davidson, eu acho que o Davidson está. Acho não, eu tenho certeza. O Davidson está tapando o buraco do Borja, que está aí, está na boca do caixa. O Davidson está treinando já, quebrando os comentários daqueles que diziam que o Borja não joga mais esse ano. Eu aqui comprei, banquei, todo mundo sabe que eu banquei, foi uma afirmação que eu peguei, informação do Vinícius. Do Vinícius Sampaio, ex-médico do Palmeiras, que é um cara que eu tenho amizade até hoje, e ele me bancou. Ele vai jogar o primeiro jogo com o Cerro Porteño. E eu acho que, inclusive, algumas pessoas estão bancando que ele vai ser relacionado para o jogo do Bahia, né? Então, assim, o Deverson tá ali fazendo uma posição de tipo, vai jogar, mas a posição é do Borja. Do Felipe Melo, penso eu. Que o Turra é capaz de começar com ele com a condicional. O Felipe Melo, levando o cartão amarelo da maneira que vem levando, chegando atrasado como vem jogando, da maneira que vem jogando, o cara vai ter toda a tranquilidade de falar: Felipe Melo, senta no banco que no meu time você não vai jogar. Então, assim, isso são coisas que eu acho, que eu estou acreditando. Como o cara está chegando agora, ele não tem essa carga de informação que você, Emerson, tem, nós temos. Ele está chegando agora, você acabou de falar. Então, quando o cara chega, zerou. Então, zerou todo mundo, cara. Todo mundo está no mínimo de condição. Ele pode até pegar o time base do Wesley Carvalho, mexer pouco ou não mexer nada, mas assim, está todo mundo zerado, né? Você não entende dessa forma? Sim, não só isso, como também tem outro detalhe, a questão do Felipe Melo. É que deu para ver que ele, o Turra, e consequentemente o Felipão, vão querer muita intensidade nesse time. Eu vi eles falando toda hora, toda hora. Eu não tava lá. Pelo que eu acompanhei no Twitter, comentando de não deixar o oponente ficar com a bola. Uma coisa, assim, inversamente ao contrário do que o Roger fazia. O Roger deixava o oponente ficar com a bola. Enquanto que, pelo que eu percebi, o Felipão vai querer que o time faça pressão alta, altíssima. Sim. E para isso você precisa ter um time muito forte, muito rápido. Então, com boas condições físicas. E o Felipe Melo não tá nessas condições físicas boas. Não tá. Nunca Emerson, teve, eu acho, no Palmeiras. eu peguei hoje um vídeo, eu vou cometer uma gafe desgraçada, eu não tenho certeza se foi da TV Palmeiras. Tenho quase certeza que foi. Pegaram o Paulo Turra, né? O Paulo Turra dando orientação no treino. Eu achei até interessante, uma hora que ele virou para trás, qual o nome daquele mesmo? Ele não conhece os caras. Qual o nome daquele ali mesmo? E o que eu percebi ele falando é que não pode dar essa folga para o cara na bola, não. Você tem que Sim. encurtar o máximo que você puder. O cara veio com a bola, chega junto nele. Se você perdeu a primeira situação, vá para a segunda. Então, a impressão que me dá é que o Palmeiras vai jogar pressionando, né? Fazendo aquela pressão, não dando espaço para o adversário. Então, assim, vai ser o tempo todo isso. Isso vai ser o time do Palmeiras agora. Exato. E ele cobrando isso. Ele não estava nem cobrando chute a gol nem nada. Ele estava cobrando pressão. Que para cima dele, vai para lá, marca o cara, vai ali. Então, assim, não vai ter aquele espaço de o cara perdeu a bola, mão na cintura, espera os caras voltar. Volta marcando. O atacante tem que voltar marcando. Então, assim, a gente vê algumas situações que isso daí, com certeza, é dedo do Filipão. O cara trabalha junto com ele já há algum tempo, né? Então, a gente vai ter modificações. Penso eu que nós vamos ter algumas modificações. Eu acho que está muito próximo desse time que ele colocou, de ter tirado o Scarpa e o Lucas Lima, jogando com o Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, e na frente, Dudu e William e o Davidson na frente. Provavelmente a defesa ele não vai mudar, né? Na relação dos laterais, Marcos Rocha volta, Diogo Barbosa continua e o meio de zaga vai ser o mesmo. Acho que as mudanças vão ser essas. A não ser que nos treinos de amanhã, até antes do jogo de quinta-feira contra o Bahia, ele tenha a convicção de mudar, mas eu acho que é por aí. É por aí. O Eduardo, eu acho, comentou assim: pressão 90 minutos ninguém consegue. Aí o Homero Pavan já respondeu já. Pressão até fazer 2-0. É isso aí. Na hora que vai ser essa pressão maluca aí até fazer 2-0. Depois que fazer 2-0, ele vai tirar Dudu e o William, vai botar Thiago Santos e outro zagueiro, e quero ver alguém passar do Palmeiras. Vai ser assim que vai jogar. Exatamente. A gente tem aquela ilusão do Luiz Felipe Scolari, né? Eu acho o seguinte, a mudança... O jogo dele é feio, o jogo do Felipão é feio, por padrão. Nós vamos mudar vestiário, vamos mudar muita coisa, mas para quem tem um mínimo de lembrança do que foi a Libertadores que nós ganhamos, foi um jogo mais fodido do que o outro. 1-0 aqui, 2-1 ali, negociando, bacia das almas e fomos campeão. Esse é o Filipão. Se alguém tá achando que o Filipão vai chegar aqui, que nós vamos meter 3-0 num jogo, 4-0 no outro, esquece. Não, e... Bom, por exemplo, a questão do Deverson, gente, vocês acostumem, que a chance desse cara ser titular é altíssima, é altíssima. Então, assim, é o estilo de jogo do cara. E o negócio que tá ficando todo mundo assustado é que ele não chegou pra fazer mudança de pouco em pouco, não. Porque, primeiro porque ele chegou no meio do tiroteio, né? No meio da mata-mata, no meio de tudo. Então eles estão indo assim, de cara, já chega hoje e já fala, ó, mudou o esquema, 4-1-4-1. Ou talvez ele possa até usar bastante 4-2-3-1 do Roger, se ele pode manter sim. Mas vai mudar, ó. Não vai mais marcar, esperar o time chegar no meio de campo para marcar. Vai ser marcação-pressão. Não quero deixando o time adversário respirar. Bota um pivô lá, que no Palmeiras não tinha pivô. Nem com o Borja tinha. Então, ele tá fazendo uma terapia de choque no Palmeiras, espero que dê certo. Mesmo com as peças, algumas peças questionáveis, principalmente o Felipe Melo. O Diogo Barbosa dá para questionar um pouquinho também, mas é menos que o Felipe Melo. Acho que o Felipe Melo é complicado. Tem outra peça dessas que também ajudaria se você colocar um 4-1-4-1. Porque o 4-1-4-1 ele tem esse problema de você não saber medir o espaçamento entre as duas linhas. Exato. Se você não sabe medir bem as distâncias, fica um time igual o Eduardo Batista ficou numa época, que o time estava metade num campo, metade no outro. Sobrecarregava o Felipe Melo, que se fudeu com ele, que as linhas de quatro eram muito espaçadas umas da outra, o Felipe Melo ficava com uma carga pesada, né? Exatamente. O Felipe Melo não pode ficar assim. Quem ajuda muito nisso é zagueiro. O zagueiro, se ele sabe subir ou descer na hora certa, ele consegue diminuir essa distância. E um desses zagueiros nossos do Palmeiras hoje é Antônio Carlos, o outro é o Edu Dracena. E Palmeiras trouxe... Eu não sei nem o nome do cidadão. Qual é o nome do cidadão? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Palmeiras contratou esse Gustavo Gomes do Milan. Opiniões muito ambíguas sobre o cara, mas eu já digo aqui a minha, que é a mesma do Nico Freire. Quando o Nico Freire chegou, eu vim aqui no programa e falei, ó, eu gosto de aposta, espero que dê certo. Diga a mesma coisa para esse cidadão. Gosto de aposta, espero que dê certo. Óbvio que quando veio o Nicolas, eu imaginava que viria outro para ser titular. Então, eu não ligava de ter uma aposta. Eu tô imaginando agora que o titular seria esse jogador aí, que eu esqueci o nome de novo. Gustavo Gomes. Mas tem gente falando mal. Os vídeos dele realmente não são nem nada de muito bonito. O lance mais bonito dele é um cartão vermelho que ele toma quando ele dá uma bicudona do Tevez. Porém, os twitters de comentaristas do Milan falaram que era um bom jogador. Que ele foi contratado para ser um pouco aqui o backup do Palmeiras, do Milan. E para saber se outras duas contratações iam dar certo. As duas deram, ele ficou de reserva, senão ia ser ele o titular. Fala aí, Gil. Vamos lá. O que eu acho engraçado é que essa contratação desse menino, do Gustavo Gomes, Ela está rolando desde janeiro. Desde janeiro saíram boatos de que Palmeiras, Flamengo e Boca Juniors estariam interessados na contratação desse rapaz. Os dois, Flamengo e Boca Juniors, por pouco estiveram muito próximos de fechar com ele. Ele chegou a estar em Buenos Aires conversando com o jogador, com o diretoria do Boca Juniors, e por detalhe foi melada a situação. O que eu me recordo é que nessa situação, alguns comentários eram da nossa torcida: aí, perdemos o jogador aí pro Boca Juniors, aí o Flamengo vai contratar, e tá vendo aí, ó, como são amadores. Agora que o Palmeiras contratou o cara, quem é esse cara? O cara é desconhecido? Então vamos lá. O Gustavo Gomes é um cara que hoje ele tem 25 anos, ele começou a carreira dele no Libertad, ele é zagueiro titular da seleção paraguaia, fazendo dupla com o Balbuena, ele tem uma ótima estatura, e apesar da ótima estatura, ele é um cara que sai rapidamente, sai jogando, né, com bons lançamentos e tem o domínio de bola muito bom. Ele, quando se despontou no Libertad, ele foi contratado através de um conhecimento do irmão do Esqueloto, que eles são gêmeos, técnico do Boca Juniors, na época fazia parte da comissão técnica do Lanús, e ele foi contratado pelo Lanús, onde ele fez um ótimo campeonato argentino. Quando o Boca Juniors se interessou em contratá-lo, ele, quando jogava na Argentina, o Milan contratou, levando ele para a Europa, né? Segundo as informações do Emerson, foi exatamente isso. Mas a gente sabe que o jogador sul-americano, quando chega na Europa, por mais status que tenha aqui na América Latina, não é o mesmo quando chega na Europa. Haja visto o Jerry Mina, que saiu daqui do Palmeiras, a gente relutou o que pôde para esse rapaz continuar, foi para o Barcelona e hoje ele é banco no Barcelona, né? Ele joga pouco no Barcelona, né? O Barcelona, inclusive, é capaz de perdê-lo, porque o Manchester United vai vir pesado para contratar ele do Barcelona, e há uma cláusula onde o Alexandre Matos colocou que essa venda, ou eles têm que pagar quase 6 milhões de euros para o Palmeiras. É muita grana. Então ele amarrou o contrato direitinho. Isso tudo para falar que o cara não estar jogando no Milan não é demérito, é porque realmente eles dão pouco valor para jogador sul-americano. E hoje eu mandei um Twitter para o Emerson, que é um Twitter brasileiro do Milan, né? O Emerson, de os analistas italianos, jornalistas que dominam a língua portuguesa, comentando que o Palmeiras fez uma excelente contratação, que é um zagueiro veloz, aquilo tudo que eu acabei de falar, um zagueiro veloz, que sai para o jogo, tem domínio. Os vídeos que vocês quiserem pesquisar no YouTube, vocês podem ver, são meio chatinhos, porque são de jogadas, saídas e tal, mas ele é um cara que tem uma boa impulsão, faz gol de cabeça. Eu acho que o Palmeiras fez uma boa contratação, mesmo porque ele tem que inscrever o jogador. Tem um prazo curto aí para a próxima inscrição da Libertadores. Eu não sei bem exato quando é. São você 72 sabe? Horas, até 72 horas antes do jogo. Do jogo, né? O Palmeiras não vai... Eu acho que com essa contratação ele consegue fazer as 5 alterações, né? Porque saíram Fabiano, Tietê, Michel Bastos... Tem mais dois que eu não me recordo agora. Agora você fala desse povo: Tietê, Michel Bastos, Juninho, Emerson Santos. Juninho, Emerson Santos. Exatamente esses 5. Então vai entrar Nico Lopes, vai entrar o Gustavo, vai entrar o Jean, o Vitinho. Entrar o Scarpa. E o Arthur. Não, o Scarpa já estava. O Scarpa, mesmo quando saiu, ele fazia parte da lista. Né? Então é isso. Um abraço para todo mundo da Liga Verde aí. Tá o Aldo lá do Amit Palmeiras está assistindo. Um abraço para ele. Já participei lá. Quem não conhece, vai lá no canal dele, que é muito massa. E quem não conhece a Liga Verde também, só entra lá, ligaverde.com, que a Armada vergonhosamente esquece de divulgar frequentemente. Foi bom ele ter vindo aqui. Por que vocês estão falando do meu microfone? O microfone é bom. É bonito. O povo tá xingando microfone zoado. Você nem tá vendo direito meu microfone. Pô, não me enche o saco. O véio. João Neto e o Homero estão falando coisas que realmente fazem sentido. Inclusive, hoje na coletiva, o Antônio Carlos falou a respeito disso. O Deverson está melhorando muito. Nos dois jogos que ele entrou bem. Está participando muito bem dos treinamentos. Eu acho que o Deverson ele tem que entrar em campo, botar um algodão no ouvido, esquecer as críticas que possivelmente possam vir e fazer o futebol dele, cara. Fazer o futebol dele, tentar meter uns gols, que isso daí vai acontecer naturalmente. O Deverson, para mim, é aquilo que eu sempre falo. É o Deverson antes dos pênaltis, antes da Libertadores, ele era um cara que a torcida suportava. Depois da recusa dele ter batido esse pênalti, ele virou o cocô do cavalo do bandido, né? Então, assim, ele não vale nada, ele não presta, e a gente deprecia o nosso próprio patrimônio. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com esse tipo de coisa, né? Eu acho que é por aí. Acho que tinha que ter um carinho melhor pra ele. Mas tá bom, mas ele que tá lá. Ele é fez. Que pra hoje, Emerson. É o famoso. É fez, pra hoje. Fez gol no Barcelona. Então, se ele fez gol no Barcelona, ele pode fazer no Bahia. Tem que pensar, gente. Fazer o quê? A mesma coisa o técnico, o Roger. Agora que ele saiu, a gente fala mal dele. Agora. Antes a gente ficava até tranquilo, sabe? Mas tudo bem. Pra mim é um cara que errou a carreira. Mas já que tá lá, vamos torcer pra jogar bem. Gente, vocês estão falando um monte de nome. Vocês estão falando um monte de nome. É o seguinte. Tem uns nomes aí, tipo Ramírez. Eu não sei de onde tirar esse Ramírez. O Ramírez, ele fez a rescisão do contrato dele com o futebol chinês. Eu acho que a gente tá tão, com tanto volante, mais um. Não vejo nenhum sentido em contratar Ramírez, sabe? Honesto, sinceramente. É simplesmente pelo fato de pegar e contratar. Contratar porque tem que contratar. O Palmeiras teve uma época aí, alguns anos atrás, uns bons anos atrás, que tinha tara para contratar a volante. A gente tinha um time de volante. A gente tinha 11 volantes. Eu não sei onde queria pôr tanto volante. É, assim, nós temos acho que 5 ou 6 volantes que dão totalmente conta do recado. A gente não tem necessidade de contratar Ramírez. Eu acho que a gente teria que ter um reserva por Borja, a gente tem que ter um jogador que supra a falta do Keno. Eu não estou dizendo que a gente tem que contratar um jogador com as mesmas características. O Arthur entrou bem, mas é um garoto que a gente não pode depositar toda a responsabilidade para ele. Eu acho que um jogador aí que poderia vir, um jogador de lado de campo para ajudar. Eu não sei, eu não gosto de ficar falando sobre possibilidades, mas o Palmeiras está conversando com o Benfica através de informações, porque é o último ano de contrato do Jonas com o Benfica, e pelo que dizem, né, eu até li a marca é o espanhol, é um outro jornal português, que o Benfica não tem interesse em renovar, né? E tem até um plantonista benfiquense que diz que realmente está tendo uma tratativa com o Jonas. Seria excepcional. O Jonas está com 34 anos, ele tem uma média de um gol por partida. Ele tá arrebentando, ele joga com a 10 no Benfica, cairia como uma luva. Nós iríamos ter dois centroavantes de peso, o Miguel Borja e ele. Seria muito. Essa contratação, sim, se viesse, seria para fechar. Você tem alguma informação aí da Europa, Emerson? Tem nenhuma. Falaram que o Davi falou que o Santos quer o Jonas. É claro que o Santos quer o Jonas. Qual é a história da Bíblia? Que o Jonas, pra onde que o Jonas foi? Foi pra boca do peixe. Entendeu? Essa é a história cíclica. Então, a baleia, o peixe grande, sempre vai querer o Jonas, coitadinho dele. Só que dessa vez, tem um porco que vai querer comer o Jonas também. Não sou isso. Vamos ver quem passa uma semana na boca do porco ou do peixe. Vamos ver onde esse Jonas vai parar. Gostaram da piada? No mais, acho que... Mais uma do Emerson. Acho que é um jogador que tava faltando no elenco, com todo respeito a quem tá lá. A galera falando que a gente tá querendo iludir. Gente, o furo, quem tá dando furo é o Dionísio. Eu não sei de nada. Não, eu não tô dando informação. Eu tô apenas comunicando algumas situações. Eu bem que gostaria, mas não tô dando informação que o Palmeiras está contratando. Não é assim que você fala, Gil. Quando você fala isso, você tem que falar assim. Bomba! Jonas tá... Quem acompanha a Armada sabe que a gente não dá esse tipo de informação. Eu falei alguma coisa com relação à minha intuição, o que eu estou vendo... Eu não dou essa informação porque ninguém me conta. Vice-presidente, Gagliotti, Matos, quem quiser... passar a informação para mim, eu conto na armada sem problema nenhum. Tá bom? Ah, sim. Só não me venha sobrinho de conselheiro, viu, gente? Por favor. Ah, sobrinho de conselheiro. Sobrinho de conselheiro, primo de sócio do clube. Aí não, gente. Vem peixe grande, vem camarão para a armada da informação. Viu? Emerson, vende o nosso peixe. Fala da Liga Verde, fala dos likes. Faz isso que eu tenho que lembrar você, que senão você não faz. Então fica lembrando pra gente. Deixa eu falar, vai, deixa eu falar. A armada tem Discord, que é o chat que a gente fica lá enchendo o saco. Na verdade, ninguém tá. Só é o Jameli. O Jameli vai lá e escreve um texto de mil palavras sobre a opinião dele do Fim do Universo e tudo mais. Sempre sobre o Palmeiras. O Tom vai lá e escreve que tá louco. E pronto. E o Chanter aparece lá toda semana. Por enquanto é isso. Quem quiser ir lá agitar no Discord da Armada, vocês vão achar o link. Ou se o Tom estiver muito disponível, ele coloca o link aí no chat. Se não, vocês vão achar o link no Twitter da Armada, que é @armada1914. Exatamente. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem não conhece a Liga Verde, vai na Liga Verde. Quem não conhece o Conrado, vai lá no Conrado. Quem não conhece o Zé, fica sem conhecer, que não é bom mesmo. E é isso aí. Entendeu, galera? Lembrando que amanhã nós teremos o Mesa 42. Nós fazemos todas as quartas-feiras. Quando o Palmeiras não joga na quarta, que é o caso, o Palmeiras joga quinta-feira com o Bahia, às 19h30, na Fonte Nova. Então, teremos Mesa 42 amanhã. Só não sei o canal. Vai ser de quem? Do Conrado ou do Zé? Nosso foi quarta-feira passada, né? Vai ser lá no Zé. Vai ser no Zé. Então, amanhã no canal do Zé, teremos Mesa 42 a partir das 8 horas com o Zé, talvez o Mateuzinho para encher o saco do Emerson, eu, o Emerson e o Conrado. Né? Então, a gente tem feito um programa legal, tem sido muito bacana os nossos Mesa, e contamos com amanhã a presença de todos. Amanhã a gente vai comprar dois Red Bull, um Red Bull para o Zé, outro para o Conrado. Aí você vai ver o negócio estourar, a audiência estourar. Deixa eu ver o que vocês estão falando pra gente acabar. Vocês estão dando muita risada. Vocês estão achando engraçado? Não tem ninguém falando piada aqui, todo mundo falando sério. Fora Felipão, Leonardo Lima. A armada é amor demais. Ainda bem que os caras entenderam a piada. Capitão Porco. Capitão Porco entrou na Liga... Vai entrar na Liga Verde aí daqui a pouco. Quero meu nome azul. A Su tá falando. Deixa eu ver no seu canal aqui. Porque tem muita gente que vem aqui pedir moderação. E é fake, entendeu? Fabetas, para com isso. Fábio, só porque eu falei do Jonas, o Fábio tá dizendo se eu venho com essa intuição porque tá certo. Para com isso. Não eu tô vendo essa, aqui não. O perfil da Suci. É. Tô vendo os likes dela. Ela gostou de um vídeo chamado Reza Forte para a Sorte. Caramba, o que é isso? É autoajuda? Não, é Reza Forte, Orações Espiritualistas. Ela gostou aqui de um vídeo Ofício de Nossa Senhora cantado e uns vídeos do Palmeiras. Tá bom, continua aparecendo aí no canal que eu te dou a DM. Vamos ver o que mais estão falando. Esse a Jonas. A Liga Verde vai ficar top, o Flavinho tá falando. Vai mesmo, vai ficar top. Conrado parece o Brutus do Popeye, parece o Zangief, ele, Zangief também. Ganha muito dinheiro, babá. Tô falando que ele... é meu nome azul, não entendi. O Jonas tá falando que o Jonas não vem. Quem que tá falando isso? O Jonas. O Jonas? Jonas Vela, tá falando que o Jonas não vem. Tá. Ele quem sabe melhor do que o próprio Jonas. Xará dele, deve ter alguma... Valeu, Jonas, obrigado pela informação. Vamos ver o que mais tem de bom aqui, senão a gente vai acabar. Suzy, eu não entendi esse negócio que você falou do teu nome azul. Ela quer virar administradora. Ah, entendeu? Tá. O Tom tá abrindo essa exceção, não? Não, quem tem que dar DM sou eu. Eu sei disso. Boa noite, Emerson. Não faz. Tô perguntando se não vai ter podcast. Vai ter podcast. Esse vai ser podcast de novo. Vai ser esse aí? Vai ser? Esse vai, eu vou voltar. Porque. É um trabalhinho pra falar a verdade, viu, gente? Não é tão simples, mas eu vou botar o trem lá de podcast. Outra coisa. ADMs. Vou falar uma coisa séria agora, sem brincadeira. Quem quiser ADM na armada. Eu queria falar uma coisa com base em experiências passadas. Não usa fake, se identifique. Porque a gente já teve problema com fake no passado. Emerson, faz Então. que nem o técnico do Palmeiras, faz rodízio de capitão. Não, o Tom, por exemplo, o Tom eu sei quem é. O Tom existe, entendeu? É. Quando ele tá Tinha um sóbrio, aí. ele existe. Tinha um aí que era ADM também. Que ele É. virou ADM e sumiu. Aí eu tirei. Tem o Vitor Matheus, que eu sei que é um ser humano. Entendeu? Que tem um nome e tem uma cara. A Suzy usa fake, é isso? A É, eu não Suci. sou. Eu não Você sou, não é. é, Suzy? Eu sei que você não é, você tá Suzy. escrevendo. Mas enfim, pessoal. A gente já teve sérios problemas com fake na Armada, que viraram Vitor Matheus administrador. está dizendo que sou seu filho. Vixe. É de rachar o bico quando eu olho essas coisas aqui. Esses caras são figuras. Volta, Roger. O Tom disse que é contra a censura. Eu sou a favor da censura. Eu censuro mesmo. Quem eu não gosto. Tá bom? Vamos acabar o programa. Já Vamos, deu bastante vamos. tempo. Vou falar de novo. Dil é DIO, hein? Não é DIL, hein? Dil Dionísio, com L inclusive. anticoncepcional feminino. Suzy, diz aí para esses laranja aí. Fala, Emerson. Quando eu morava em São Bernardo. Pra quem é da UFBC, sabe, tem uma festa chamada Culto a Dionísio. É uma Culto festa em Dionísio, sua. deve ser da pesada. É vinho, rola solto. É festa em sua homenagem, Dionísio. Eu sei, putaria total. Pior que era tranquilo a festa, já fui em festa muito pior já. Enfim, dá seu boa noite aí, Dionísio. Gente, desculpa a brincadeira, a gente procurou fazer um programinha rápido de meia hora, mas falando das coisas que diziam respeito hoje do Palmeiras. Amanhã temos o Mesa 42, que é um pouco mais sério. Mentira, não é nada sério. Não vai ter briga, o Zé e o Conrado já fizeram as pazes, já mandaram flores um para o outro, tá tudo certo. Obrigado por vocês terem nos acompanhado, vê se deu o like aí. Saudações, Alviverdes, até amanhã. Valeu, Emerson. Obrigado a todo mundo que assistiu. Por algum motivo que eu não sei qual é, tava cheio de gente hoje. Eu não sei o que aconteceu. Vocês decidiram assistir o programa, é isso? Do nada? Alguém divulgou? Se alguém divulgou, vocês falam. Porque nunca tem. Nunca tava tendo o dobro do que teve normalmente. Então, de jeito legal, fico feliz, tem bastante gente. Vou botar esse trem aqui em podcast também, porque o cidadão lá pediu. Vocês ouvirem amanhã no trânsito infernal da sua cidade, com a poluição entrando nas suas narinas, não deixando que vocês respirem o ar puro que a terra oferece. A gente volta agora amanhã no canal do Zé. Espero que com muita briga, discussão e amor quando estiver offline. Avante palestra e tchau.